Rua de Mari, desça e mantenha 060, chegada Mari. 060, chegada Mari. Assim já vai ter 5.000, o 9135. Mantenha 5.000, 9135. Congo 009, serviço radar terminado, 75 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha 180, chame Ilhéus em 1201. 1201, Congo 2009. Aguarde. Azul 9135. Esquerda, proa 160. Desça e mantenha 3 mil pés. Descendo até 3.013, para a proa. Autoriza subida para o Juliette Romeu. Juliette Hotel Romeu, autorizado a ascensão ao nível de voo 120. Para a proa 20, Romeu. O Chanel 6321, chame Recife em 128, decimal 8. 6321. Gol no 620, livre ali. Gol 1620, clear. ILS approach, call tower 118, decimal 95. Roger, 1895, Shilongo, 1620. E Motel Charlie Torre, 198, decimal 95. Papá Romeu, Papá Sierra Bravo, controle. O Papá Romeu, Papá Sierra Bravo, efetuou notificação ou plano de voo do CAB para a referida localidade? Foi encontrado o TQL do CAB, senhor. E por questão de imagem, não desembarque passageiro. Estar no CAB, confirma. Papa, o meu Papá Serra Brava, sendo o código 0144, mantenha-se em condições visuais, aguarde seu contato radar para autorização do seu tráfego para a localidade. Pina Grande 370, uniforme do 10, UCA, de paz, decola da 10, curva esquerda primeira, 120.8, controle, transponder 5524. Bolo 966, cotejamento. Qual é a chama para pushback sonamento? Chamarei pushback sonamento, bolo 966. Chamarei, está brilhado. Eu não vou conseguir voar na proa de Alessa, precisa voar na proa 270 por mais 20 milhas. Não há problema, efetue o desvio necessário para a segurança do seu voo. Juliette Hotel Romeu, reporte ao término do desvio. Superará, Romeu, muito obrigado. Controle de informação, boa tarde, 3192, gente, informação, Yankee. Dan 3192, descida autorizada até o nível de voo 0, corrija, até o nível de voo 110. Chegada Mari, em Salvador, 1012. 110, 08 knots, clear runway 10. Okay, clear to land, go 160. Sam 3192, controle. Formação de tráfego, 10 horas, foi 2 horas, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando 085 em descida, é um Papa Alfa 32 no deslocamento nordeste. Sam 3192, vetoração, esquerda, proa 050, o limite é o QDMAIC 090 de Simbra. Desça e mantenha o nível de voo 090. Sam 3192, informação de tráfego adicional, 10 horas, 15 milhas, rumo oeste, cruzando 060 em ascensão ao 120. É um cirrus, não interferirá na sua ascensão, pois passará mais de 5 milhas lateralmente. O azul 925 estabilizado, Thiago. Fui, LS. Olá, boa noite, Brasil aqui. 9135 da azul, livre LS, turno no 895. Recebeu o 9135 da azul, controle? Torre no 895, azul. Azul 9135, chame torre, no 895. 11895, é isso? Afirmo, 1-1895. Obrigado, bom trabalho, amigo. Gabriel Salvador, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, informe a proa que está mantendo. A proa 1-0-1, proa de Amã, autorizado 1-6-2-0 para prosseguir na descida. Mike Bravianchi, acione identificação. Proa de Amã, descida autorizada até o 060. Chegada a mão autorizada. Mike Brabianchi, pro Adiamã, chegada a mão, descendo para o 060. Prossiga. Afirmo, está autorizado Serra Índia com Índia, mantendo-se em condições visuais, reporte visual com local de pouso. Proxener 6327, com 100 a bordo, 3 horas e 30 autonomia, alternando Salvador para o táxi. Proa 055 para interceptar o localizador. Proa 055 para o localizador, para 3192. 3192, tráfego separado lateralmente, tráfego superado. Nome 20, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette, portão número 2, no 620. Dado, inclusive, incrementá-la, é forte para redução. Está mantendo a velocidade, tá? Estou a 710. Gerência azul 9135, vento 150 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistona 0. Tieter. Papatango Limontal Charlie, prossigo táxi via Mike, reporte na Quebec. Solo confirma o gate pro bom número 20? Gate 02. 02. A gente mantém 060 de Alfa, direto Romeo. Confirmando para o controle. Papá Romeo, Alfa, direto Romeo, a gente mantém 060. Alfa, Juliette, Romeo. Desça e mantenha 3.000 pés. 1.012. 1.012. Alfa, Juliette, Romeo. Tráfego, 10 horas. 5 milhas. Rumo nordeste, cruzando 050 para 2000, é um Airbus da TAM que ultrapassou pela esquerda para a final do procedimento. Salvador, azul 935, Alfa Lebron. Azul 9135, táxi via Alfa Kilo, posição é 3 Lima no Pat 3. Alfa Kilo 3 Lima, certo, Azul. 337, da Oceané. Pesado ingresso na pista, táxi via pista, reporte na hotel, pista livre. Até 2000, livre LS, 1012, acusa estabilizado, são 3192, nesta pro intercepto. 2000, reporta livre LS, 3192. 567, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Índia, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 95, ajuste no 092. 3955, aguarda pro push. Tango Mike, Bravo e Unicorn, Lebron, Pedro. Falou, Salvador, vou na 956, posição 1-0 para o push de estacionamento. Na Pro Diamante, chegada, mano. O Mike da Antônio. Tá, ficou no 9-6. 27, decolado aos 4-7, chame o controle em 120, décima 8, um bom voo. 208, com controle, 6-3-7, obrigado. Oi, Salvador. Oi, Salvador, o Mike, papapapá, acionamento, entende a nada aí, tá? Salvador, o Mike, papapapá, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Pode repetir? Pode repetir, eu estou passando o travão do dia, né? Estou autorizado, vou na prova de Porfito. Gente, está livre o Fito. Pronto, Roberto. Papá Romeu, Papá Serra Bravo, visão com o povo. Papá Romeu, Papá Serra Bravo, frequência livre, não atraso no setor conhecido a reportar, 1012, o ajuste, frequência livre. Muito obrigado, sem dúvida, boa tarde. Oh. Oi, Salvador, boa tarde, então é 3567. Então 3567, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 140 graus, 109. Autorizado a minha decolada 1-0-3-5-6-7. O visual para passar o Lima Tocharli, estacionar a frequência livre. Controle Salvador, Chiné 6-3-2-7. Na escuta das torres, chame o controle em 120, décima 8, o Xanermia 327. 208, desculpa. 27. Contato radar, o Xanermia 327, cruza 4000, suba para 180, saída coral, olha o dia. Gente, subindo 180, solicita a possível da presente voar coral, 6327. Direto coral. Direto coral, 6327 da Xanermia. 3192, chame a torre 18, decimal 95. 29, Torre, Altan 3192. Tá, 3192, mantém aproximação, ajuste 1012, reporte visual com campo. Reporte visual com campo, tá, 3192. Salvador, gol 1966 para o táxi, 167 a bordo, autonomia 4:05, alternando Recife. Gol 1966, autorizado o táxi inicialmente através do gate 612. Porto Libertad, até através do gate 612, gol 1966. Sua velocidade mínima para... mínima limpa, em função de seu número 3 no sequenciamento. 1208. Torre, o contato com mais papapá, acionado, tem que agora estar 3 no PLB, 4:30, alternando o São José da Conforma. Papatango Mike, papapá, autorizar o táxi, reporte na papá para ingresso na pista. Tem na papá para ingresso na pista, mais papapá. 1902, acuse no localizador. Alfa Juliette Romeu. Romeu, rato já estabilizado. Salvador, uma boa tarde, tá 3567. Tan 3567, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360, via Arbor. Via saída, boa, Sabel 360, Tan 3567. Papapá, Juliette Hotel Romeu, serviço radar terminado 60 milhas oeste. Suba e mantenha nível de voo 120. Autocoordenação 2345, para informação de voo e alerta. Centro Recife, frequência 1128, decimal 8, ao término 353. 288, 1353, centro primeiro, controle Salvador, azul 2791. Índia, no ponto espera da 1028, 1995, 1966. 1966, torre 198, decimal 95. Torre 198, 95, gol 1966. Aliás, já Miguel, descida, 2791. 2791, descida autorizada até o nível de voo 130. Tráfego abaixo da sua aeronave, mantendo o nível 100, não conhecido por este controle, com deslocamento oeste. Gente, descida para o 130, 2791. Canhé 6327, verifica final, nível 150. 6327, nível final, confirme. 150. 150, incorreto. São 60. Zero, Flor de Coral, 6327. Assim eu parar. 18, decimal 95, ajustando a 0 no 2. Pátio Índia, 1895, atmosfera, até o 315. Bono 097, pronto, cópia? 09. Bono 097, autorizado com fins, nível 360, via UP, Zulu 21. Decola da pista 10, após a decolagem, curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5557, controle 120, decimal 8. Ou no 097, cotejamento correto, chama pronto no portão 04. 060, chegada Bonf 1012. Bonf 1012, 060, é para passear. Mike Bravianchi, completa a descida até o nível de voo 0620. Onde Mike Bravo e Uniforme, desce aí e mantém nível de voo 060. Mike Bravo e Uniforme, desce 060. Mike Bravo e Yankee, agora sim, desça aí e mantenha 2000 pés para interceptar o localizador. Curve à esquerda, proa 080. Yankee, 2000 pés, esquerda 080. Petrolina. Snare 6314 clear D to Petrolina flight level 340 via Upper Zulu 20. Runway 10 after departure turn left. Momo departure Nenin transition. Cock 5565 Salvador approach 120.8. Okay, Roger, safe flight level 340 to Petrolina via Upper Zulu 20. Departure runway 10, turn left after takeoff Momo Nenin. Coco, the 5565, 1-0-8, Russian, 6-1-4. Snare 6314, read back correct, report to Ed 4, taxi and report to Ed 4, push back and set up. How you do, Russian, 6314. Tá livre, Alefa. O Alefa, 3567, subindo para o 360. Mike Bravo e o uniforme vai seguir tráfego da Azul, 10 horas. 12 milhas, no rumo de Amã para interceptar a chegada, cruzando 130 em descida. Em função da velocidade superior ao tráfego que o precede, vai cruzar, mantendo separação. Afirmativo, ok, mantendo a proa de Amã, passando agora o 120 para o 0620, Mike Bravo, uniforme. Atingiu no 30, azul 2791. 2791 para o localizador, esquerda, proa 120. Desça aí, mantenha. 4 mil pés, azul 2791. Esquerda 120, descendo para 4 mil pés, azul 2791. Mike Braviante estabilizado. Mike Braviante completa a final, torre no noite 95. Salvador, Mike Braviante. Papatango, Mike, papapapá, decolar 257, chama o controle em 120, decimal 8. 1208, Mike, papapapá, grato. Papatango, Mike, Bravo, Yankee, Torre Salvador. Estabilizado, transfer. Gente, mantém aproximação, aguarda autorização para pouso, ajuste no 012, Papatango, Mike, Bravo, Yankee. Yankee, tem intenções após externa, se visual, pouso 917. Mike, papapapa, break that contact on the path, recline and maintain flight level 430, dial the path. Climb and maintain flight level 430, Mike, papapapa, essa é o departure. Dan 3567, controle. Na sua escuta. Está restrito ao nível de voo 340. Restrito 340, Dan 3567. Dan 3567, em transferência, retifique agora em 1288, alterne 1353. 2828, 3563, Recife, 3567, tá. Azul 418, está na 3 para puxa e estacionamento. Azul 418 está autorizado no 03, chama táxi. Autorizado, puxa e estacionamento, Azul 419. Desça aí, mantenha 2 mil pés, livre LS, acuse localizador 1012. Descida para 2000, autorizado LS, permanente estabilizado, Azul 27. Mike Bravo, uniforme, via chegada para 3 mil pés. 1012, acusa no localizador. 3 mil, via chegada, chama estabilizado. Mike Bravo, uniforme. Gente, Delta Lima Mike, aguarda cópia. Chamou? 6327, mantém ainda o nível de voo no 60. O serviço radar está terminado. 5-4 milhas sudoeste de Salvador. Chame Ilhéus agora em 1203. Coordenação direta com o mesmo para descida. Um bom voo. Desculpa, 1201. 201, pegado, pegado, gente, na medida do possível, agilizando, reporte pista livre. Mike Bravo e Yankee, reporte com referências visuais para o paracircular na 17. Yankee, Tours. Copiado, 279. Papa 0, gente. Copiado, Mike Bravo, né, Paulo? E deve. Transponder 5501, controle 120, decimal 8. Romeu de Alfa Lima Mike, autorizado Vitória, 2500, leva o volume 4, decimal 47, transponder a direita, Israel, entra após 5501, transponder 208, é o controle de Alfa Lima. Delta Lima Mike, conteja novamente transponder. Sente cotejamento correto, confirma o POB? Com o POB, controle 3:30, está alternando o campo, pronto para acionamento. Delta Lima Mike para acionamento, taxi, torre, Renault 895, ajuste no 0 no 2. 0 no 2, 2 taxi, controle Delta Lima Mike, boa. Descida autorizada até o 0620. Até 6000, ajustado no 0 por 2. Chegaram na área, passarinho do 2232. Patrão Salvador, ultra 3155, desvio direita proa 220. Livre desvio, reporte ao término. Reporte ao término. Papatango Mike, papapapa, contact Proceed Center, frequency 13225. 12225 Mike, papapapa, thank you so much. 13225. 13225 Mike, 13325 Mike, papapapa, thank you. Vai de papapapa, 13325. 13325 Mike, papapapa, thank you. O azul 418 está com 68 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Ribeirão Preto, tá? Do 4198, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Índia, no ponto de espera chame a torre no 895, ajuste no 0, no 2, só confirma novamente o POB. 68 a bordo, táxi autorizado via Índia, ponto de espera da 10, torre 2895, pronto, azul 418. Livre. Mike Bravo, uniforme controle. Tá escutando, estação 55. Mike Bravo, uniforme. Prato que o precede. A TR-72 da trip agora 8 milhas já reduzindo. Reduza. Fim de manter a separação. Desça e mantenha 2000. Aguarde a autorização da final do procedimento. Ok, reduzindo o Mike Bravo uniforme, descendo 2000. 2791 no chame torre em 18 decimal 95. Azul, 2791, chame a torre em Salvador, no 895. 895, 279, grato, boa tarde, senhor. Papapapa, Alfa, Tango, Tango, prossiga. Alfa, Tango, Tango. Acione o código 0241, voando WhatsApp para interceptar. Corrigindo, voando a Amã para interceptar a chegada Amã, aguarde o serviço radar. Descida a critério, ainda não ingressou no espaço aéreo controlado de Salvador. Já voou visual na rota, tem referência visual com o terreno? Autorizado no 04, chama ataque. Chama ataque, 096. Voo 966, chame Recife. Frequência 12545. Recife 12545, voo 966, boa tarde. Alô, Papa Romeo, é o Davi, mais está com um favor, doutor Luiz, três horas. Você está ofertando o campo, que é a Bravo-Sat, Papa, está pronto para o táxi, pode ir. Gente, Papa Romeo Delta Lima Mike, autorizado o táxi, reporte ponto de espera, pista no 7. Azul 2791, reporte visual com campo. Reportaremos 2791. Controle Salvador, Papatango, Gilete, Tango, Gilão. Papatango, Juliette, Tango, Zulu, acione identificação. Controle Salvador, Batalhão Salvador, 3-1. Estado Recife, nível 370, decolada pistão 0, após a decolagem, curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju, rota conforme o plano de voo. Transponde 5576, controle 120, decimal 8. 370, está autorizado, compacto, está 10, curva esteira, Puca, Caju, 5576, transponde, 208, controle. Voo no 620, cotejamento correto, chama pronto para o SPEC, acionamento. O contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. Via Arbor, 360, o 411, muito obrigado. Do 6918, acione identificação, confirme efetuando desvio. Passou agora para a banda e consulta para o lugar da cara e capa. Quando desvio nessa pro? Afirma. Confirme, irá manter essa pro por quantas milhas? Até o travão de mar. Gente, livre de desvios. Reposte por termo de desvios, o azul 6918. É, está uma temperatura muito boa. Recuperamos com a condição de passar. Gente, azul 6918, inicialmente desça para o nível de voo 130. É, Juliette, tá ligado? 2 milhas do externo, Mike Brown, uniforme. Patango Mike Bravo Uniforme, completo chamé torre 118, decimal 95. 1895. Controle Salvador, 4-1, Juliette Tango Zulu. Prossiga, Juliette Tango Zulu. Campo Vargas do Silva, querida, aguardando a prova ideal. Mário Itapo, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, na proa de Mari, para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 050, ajuste no 012. 0-5-0 para o Juliette Tango Zulu. Passarendo 2-2-3-1, vai ficar aqui na proa 048, ligeiramente à direita de Itália. Gente, o passarelo 2-2-3-1 no livro de desvios, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. 1097, autorizado táxi, direita ainda até o ponto de espera. Ponto de espera chama a torre, 18, decimal 95, ajuste no 012. Autorizado direita ainda, vai chamar o ponto de espera, vai chamar a torre, 895, ou 1097, 182. Senhor de Salvador, boa tarde, Papa Romeo Delta Lima Mais, decolado cruza 1300, perfil da El. Papa Romeo Delta Lima Mike, contato radar na decolagem, via da El, suba para o nível de voo 360. Via da El, fala 360, Delta Lima Mike. Passarendo 2231, vai ficar na PROC 060, senhorita, até mais próximo de Duna. Gente, o passarelo 2231, no livre de desvios. Avistou a mil, Mike Bravo Uniforme. Passando Mike Bravo Uniforme, vento 170 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Dá pra pousar na 17? Estamos, Papatango Mike Bravo Vini Informe, estamos operando instrumentos. Estamos disponíveis apenas para circular para 17. Ah, tudo bem, vai prosseguir para 10, muito obrigado. O 41 noite. Complete esquerda, pro 200. Esquerda agora, 200, 41 noite. Passaredo 2231 já tem condições de curvar esquerda? Afirmativo, senhor. Tem um tráfego aqui subindo, plotado aqui 1.200 pés acima da gente. Ok, a aeronave está passando 7 milhas à sua direita, a 2.000 pés agora acima. Tome em condições de curvar à esquerda, 2231. Felizmente negativo, senhor. Gente, então vou na proa de Simbra e em Simbra inicia a descida em órbita, 2231. Azul 4118, controle. 4118. É uma navegação na proa de Elefa, tráfego superado em altitude, tráfego adicional cruzando 150, 20 milhas à sua frente, não interferirá na sua ascensão. Foi Elefa, azul 4118. Gente, Elefa da presença, 4118. 3155, chame Recife, frequência 128 decimal 8. O azul, corrigindo, chame a frequência no 3325, 418. Direita na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5556, controle 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, conforme roda do plano de voo, Verosolo 10, Piraí, após conforme. Decolada 10, curva direita da EL, Leda, Mótima, 5556, transponder 208, ao controle, Oceania 635. Oceania 635, cotejamento correto, chama pronto para o espectro também. Chamada quando pronto, direcionamento, Oceania 635. 1231. Passaredo 2231, prossiga. Bloqueio de cima será quantos pés, senhor? 4.000, conforme a autorização? 4.000, aeronave à sua frente, 3.000 pés. Gente, 4.000. M? Esse aí mantém nível de voo 05 de aeronave. 27. Salvador, azul, minha nave da 8 está descida. Eco Papa Serra, chame turno no 895. 895. Salvador, minha nave da 8. Azul 6918, prossiga. Ah, prosseguindo a descida, já tenho condições com a direita, proa de Buna. Desça e mantenha nível de voo 100 para manter a chegada, para manter a descida, vai manter a proa 050, no limite é o QD Mike 120 de Simbra, para perda de altitude, 6918. Então vamos prosseguir para uma centena, mantendo a presente proa e a chegada na 120 de Simbra. Afirmativo. Essa aí mantenha reautorizada até 4.000 pés, 6918. Gente, 4.000 agora, então mantendo o 6918. Passaredo 2231, desça e mantenha 2.000 pés. Está autorizado a final do procedimento, efetuando a órbita em Simbra 1012 ao ajuste. 2231. Ciente. 2231, iniciou a ordem. Autorizado, Juliette, contorno Pátio 1, reporta novamente na Taxi 3 Lima. Juliette, contorno Pátio 1, reporta novamente na Taxi 3 Lima. Pátio 1, Papa Romeu, Bravo, Foxtrot, Mike, prepara a saída da EL, Leda Motiva, número 2, cópia. Rio Delta, Lima Mike. Papá, papá, Serra Kilo Índia, retração para sequenciamento, curva à direita, vou ir na proa 1625, ultrapasse o localizador. Limite, QD Mike, 080 de Simbra. Desça e mantenha nível de voo 070. A magnética 120 de cima está autorizado a provadora? Confirme. Zona decimal 1. 2-1. Para o localizador direita, proa 130. 130 para o localizador, a zona 99. Alfa Tango Tango Controle. Desça e mantenha nível de voo 050. 2231 no controle. Na série, senhor. 2000 livre LS. Na perna de aproximação, entendeu que estaria para interceptar o localizador. Afirmo. Redução de velocidade 1909. A gente vai reduzir para 1909, azul 1909. Boa, 1909. Escuta deste controle, Salvador opera IFR, teto 700 pés, visibilidade 2000, chuva forte sobre o campo. Alguma aeronave não tem condições de aproximar? Passarelo vai aguardar melhoria, senhor. Passarelo 2231 vai aguardar melhoria? Afirmativo. Início de vetoração, mantenha 3000 pés. Rumo sul, ultrapasse o localizador, limite 10 milhas. Vai 3000, proa sul, limite de 3 milhas, passarelo. Azul 6918, controle. A escuta também vai aguardar melhoria. Mantenha 4000. Rumo curva à esquerda, vou ir na proa 060. Vai afastar-se por 10 milhas em caso de falha. Retorna para a proa de pelo para espera na posição pelo. Chegada bom. Gente, esquerda 060 de proa por 10 milhas. Em caso de falha, volta com a proa de pelo. Azul 99. Alfa Tango Tango, aproxima para Salvador. Azul Guadalajara. 2000 pés livre LS, acusa estabilizado no localizador, Alfa Tango Tango. Acusa estabilizado, Alfa Tango Tango. Sierra Kilo Índia, controle. Tá, eu recebo a tentativa de pouso também, Bilhete Tango Zulu. Bilhete Tango Zulu, ciente. Mantenha 5000, proa de ITAP. Espera prevista em ITAP. Sierra Kilo Índia, controle. Bilhete Tango Zulu. Papá, papá, Sierra Kilo Índia, controle. Esquerda proa 070, Serra Kilo Índia. Serra Kilo Índia vai aproximar para Salvador, no centro das condições. Serra Kilo Índia, vou ir na proa 070, desça e mantenha o nível de voo 0620. Azul 6918, informe a altitude prevista. Que pretende manter. Vai manter 4000, se autorizar. Já está cruzando 6700. Desça aí, mantenha 4000. Afasta por mais 5 milhas e após regressa para pelo, para interceptar a chegada. E essas condições agora de Salvador? Controle Salvador, o gol 9097 decolado, cruzando 3000. 097, contato o radar. E mantenha 360, vigilância. Para o 360, 9097. Bilhete Tango Zulu, controle. Bilhete Tango Zulu, prossiga. Vetoração, sequenciamento, esquerda, proa, 005, limite, QD Mike 90, de Simbra. Desça aí, mantenha 4000 pés. Confirme, Bilhete Tango Zulu. Esquerda, proa, 005. Limite, que é demais que 90 de Simbra, desça e mantenha 4000 pés. 005, que é demais que... 14000, confirme, que é demais? Limite ao localizador, Tango Zulu. Graças. Passaredo necessita desviar à direita, proa 210. Tá livre, Passaredo 2231. Mantenha 3000 pés. E tem condições de curvar à direita na proa de TAP com espera naquela posição? Eu tenho que primeiro ir para 210, senhor, para sair da formação e faço uma avaliação para o senhor. Está livre, reporte em condições de subir para 5 mil. Afirmativo, da presente já tem condição de subir para 5 mil, senhor. Suba aí, mantenha 5 mil pés, 1013, 2231. 5 mil, 013, 2231. A Palma meu Delta Lima Mike, chame Recife, frequência 13325. Recife 3325, Delta Lima Mike, boa tarde. Qual foi, Elias? 6918, prossiga. Confirmar as condições agora, Durano? 6918, está sob decoração, vou correr à direita, vou indo na proa 270, vamos estender a sua... A sua aproximação para Salvador, aguardando vetores para a final. Gente, direita 2.0, vai bater 4 mil então. É mais um momento. Aguardando as condições de Salvador. Serra Quilo Índia, curva à direita, vou ir na proa 1.2, corrigindo. 1.1.0. Desça aí, mantenha 2 mil pés, acuse no localizador. Para aqui, para a metade. Papapá, Serra Quilo Índia, direita, proa 1.1.0. Direita 190, Serra Quilo Índia, descendo para? Descendo para 2 mil. 2 mil. E 12? 1013 agora. Papa Tango, Juliette, Tango Zulu, desse mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, Tango Zulu. Está estabilizado, alma Tango Tango. Tango Tango, torre no 895. 895, alma Tango Tango. Vale interceptar o Serra Quilo Índia? Serra Quilo Índia está livre a interceptar o localizador. Juliette, Tango Zulu. Vai ultrapassar o localizador, limite 110 de Simbra, desse mantenha 3 mil pés. 103 mil pés. Necessito que o Juliette Tango Zulu aumente a razão de descida, fingir separação com o tráfego. 2 horas, 12 milhas, rumo oeste, mantendo 4 mil. Sente Eco Papa Serra, mantém o ponto de espera agora as instruções. Juliette Tango Zulu, curva à direita, vou ir na proa 0620. Direita 0620. Oxalá 6355, aguarda pro Bush. Papá Novembro, acho que é Romeu Torre. No sequenciamento é o número 4 na aproximação, né? 918, trato do que o precede, o Cessna 402 à sua esquerda, 10 horas 7 milhas. Juliette Tango Zulu, para o localizador, direita proa 125. Esse aí mantenha 2 mil pés livre aliás. Para 2 mil pés, 125. Serra Quilo Índia. Acuse estabilizado no localizador. Salvador, Passaredo 2231. Passaredo 2231, prossiga. Atingiu 050, sem condições de curvar direito, já melhorou? Permanece as condições, vamos checar novamente para eventual melhoria. Informe em condições para curvar à direita. Até a proa 330 para o sequenciamento. Sim, Alfa Tango Tango, reporte visual. Sim, aguarda cópia, Novembro Oscar Romeu. Papa Romeu Bravo, Foxtrot Mike, decolado 225, chame o controle em 120, decimal 8. 1208, Bravo Fox Mike. Papapá, Eco Papa Sierra, autorizado ingresso na pista, reporte taxa iótica, pista livre. Controle, Salvador, Bravo Fox Mike, Nael Leidão. Sierra Quilo Índia, mantém a aproximação, ajuste 10 no 3, chuva forte sobre o campo, reporte visual. para evitar formações. Decimal 8. 2231. Vamos tentar apurar a estátua pela esquerda, é possível? Pela esquerda, é possível. A formação está direita, vamos ficar pela esquerda. 6918, esquerda, proa 120. Essa esquerda 120, azul 6918, nessa frente é certa? Ok, né? Essa frente é certa, localizador? Percebe o localizador. Chama o centro, gol 9097. Chama 6314, só confirma novamente o POG e a alternativa? Chama 6314, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, no ponto de espera chame a torre 198, decimal 95, ajuste 10, 13. 10, 13, Pátio Índia, 1813. Atenção, aeronave na escuta deste controle. Atualização de informação meteorológica, teto 410, visibilidade 2 mil metros, chuva permanece forte. 5, ajuste no 0, no 3. Sostene mais travado, Serra Quilo Índia. Sem Serra Quilo Índia, teto estimado de 400 pés, reporte visual. Reportará, Serra Quilo Índia. Por da Star, voe por mais 7 milhas à sua direita e está livre a efetuar manobras no setor. Mais 7 milhas à minha direita, a patroa está boa e aproximadamente a 070. Está livre. O Bravo Fox Mike pro Sul para evitar formações a 12 milhas da frente. A gente está livre. 6918, aproxima. O azul 6918, aproxima. Você vai confirmar somente o vento? Vento predominante 120 graus, 10 nós, variação até 15 nós, chuva forte, teto 400, visibilidade 2000. Gente, vou passar aí. Vilete Tango Zulu, torre no 1895. Consiga, senhor Zulu. Torre, 1895. Torre, 1895. Torre, Juliette Tango Zulu. Papa Tango Juliette Tango Zulu, mantém a aproximação, ajuste no 0 no 3, chuva forte sobre a aeródromo, no teto estimado de 400 pés, reporte visual com campo. Das 20 milhas de Salvador, aguarde descida. 7998, aguardando para descer. Alfa Tango Tango, mantém a posição. Mi-13. Gente, para 2000, eu estou fazendo o localizador, estou na zona 3 agora, azul, 6918. Gol no 620, aguarda para o push. Guardado. 0 grau, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Índia. Papa Tango Romeu na escuta. Papapá, Serra Quilo Índia no solo 30, libera direita, taxiway Delta, chame solo em 121, decimal 1. Juliette Tango Zulu, reporte visual com campo, teto estimado de 300 pés. Zulu. Aquilo Índia, táxi de Alfa, reportando seu táxi Juliette. Alfa, onde é isso? Já aquilo Índia, confirma o pátio? Ah, vai, até. BR-72, desça e mantenha nível de voo 060, mantendo a chegada. Nessas condições, aproxima para Salvador? Para aproximar, está iniciando a redução, defira 60. Quente. Azul 4206. Azul 6918, torre 1895. Quente, torre 1895, azul 6918. Alfa Tango Tango, autorizado Juliette, contorna o Pátio Uno e na Lima chame a torre 1-8, decimal 95. Zero no 3, chuva forte sobre o aeródromo, certo estimado de 300 pés, reporte visual com o campo. É, adianta dar um visual com o campo, azul mesmo, olha. Tango Lima, Hotel Charlie, acionamento por conta em risco, aguardando o cônjuge. O Chanel 6314, reporte visual com Charlie 402 na final para pouso pista no zero. Somente a portadora, repita. Reporta, está visual, Chanel 6314. Gente, após a passagem do tráfego autorizada em área e manter pista no zero, Chanel 6314. Juliette, estamos no Lu visual com campo? Positivo, 400 pés. Gente, o vento 130 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista no zero, Juliette, estamos no Lu. Vamos, Lu. A mensagem? E é reautorizado para 2.000 pés, o ajuste no 013. 2.000 pés, 1013, azul 4206. Entendeu? Condições prevalecem. Tango Juliette, Tango Zulu, no solo 33, libere taxi eco, chame solo 1211, agilizando na medida do possível. Alfa, Tango Tango, confirme na Lima. Gente, prossigo táxi via Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Alfa, Tango Tango. 206, livre, LS, X-ray, pista no zero, retorno com estabilizado. Azul 4206, autorizado X-ray, informaremos. Tá 3145, prepara Dael, Leda, Irumi e aguarda a cópia. Dael, Leda, Irumi, tá bom. Patango Lima, Hotel Charlie, pronto, cópia? Lima, Hotel Charlie, autorizado Galeão, nível 340, decolada pistão no 7, após a decolagem, curva direita na saída Dael, Leda, Irumi. Após Irumi, Open November 857, Monstro. Transponder 5545, controle 120, decima 8. Sobre Salvador, muito boa tarde, 1869, 260 para 100. 1869, boa tarde.